vive a humanidade, eu cheguei à conclusão. O que a nossa Bíblia diz pra não haver distinção. Mas entre o pobre e o rico é grande a separação. Rico vive confortado, o pobre é sempre castigado pelas garras do patrão. Tem pobre que tem inveja de ver o rico crescendo. Quanto mais o rico sobe, mais o pobre vai descendo. Debaixo dos pés do rico é que o pobre vai vivendo. Tem pobre, rico, papudo, o mundo cria de tudo, conforme vocês estão vendo. Tem pobre que é malandro e tem rico que só roubou. Este vive arrependido do ato que praticou. A velhice vai chegando porque o tempo já passou. Ele preocupa em deixar no caixão, não vai levar tudo aquilo que guardou. Mas tem pobre vagabundo, este não quer trabalhar. Vive de braços cruzados, esperando o rico dar. Maldizendo a sua sorte, reclamando do azar. E tem o feio costume, ele tem raiva e ciúme de ver o outro triunfar. Tem o rico que é pão duro e tem o pão de coração. Pobre depende do rico e ninguém vai dizer que não. Mesmo pobre estando certo, ele nunca tem razão. Tem uma frase inteligente que o pobre só vai pra frente quando dá o proteção.